seleção brasileira. Ei, ei, amiga, esse homem te apaga. Larga, sou mais você aqui nessa parada. Cê tinha seus projetos, sua meta e sua vida. Abdicou de um sucesso por causa de uma triste. Gostava quando era pra frente. Arrumava sua cama e seu cabelo no espelho. Escolhia um look, ouvindo nossa playlist. Dizia pra sua mãe que não ia voltar tão cedo. É, eu amava nossa vida. Queria que fosse só uma saudade de amiga. Mas olha pro seu lado e conta quantas que sobraram. Não é possível que a gente que escolheu o lado errado, né? Eu acredito que o amor é inevitável. E também acredito no que se constrói sozinha. Quem vai te dar a porra do futuro dos seus sonhos vai ser a mesma pessoa que sabe o que merecia. Você, você e você mesma, sua casa, sua meta, seu dinheiro no bolso, você e sua bagagem, suas férias, sua viagem. Eu torço pra que fique bem. Você e você mesma, sua casa, sua meta, seu dinheiro no bolso, você e sua bagagem, suas férias, sua viagem. Eu torço pra que fique bem. Amiga, esse homem te apaga. Amiga, esse homem te apaga. Larga, amiga, esse homem te apaga. Amiga, esse homem te apaga. Larga. Você e você mesma, sua casa, sua meta, seu dinheiro no bolso, você e sua bagagem, suas férias, sua viagem. Eu torço pra que fique bem. Você e você mesma, sua casa, sua meta, seu dinheiro no bolso, você e sua bagagem, suas férias, sua viagem. Eu torço pra que fique bem.